Boa noite, meus irmãos. Bem, eu fui instruída por pai Pena Branca para falar algumas coisas aqui. Na Bíblia vem dizendo sobre uma passagem sobre Jesus, onde todos os discípulos tentavam expulsar o demônio de uma pessoa. Bem, todos eram instruídos por ele, né? Mas nenhum deles conseguira expulsar esse demônio. Então, houve a necessidade de irem até Jesus, chamá-lo. E então Jesus chegou e simplesmente falou para que o demônio saísse, o demônio saiu. E todos ficaram impressionados com isso. Como é que pode? Tentamos de tudo, ninguém conseguiu. Como assim? Você chegou aqui, falou e os demônios foram embora. Então Jesus falou, há demônios que só saem, exatamente, há demônios que só saem se você tiver feito a reforma íntima, gente. É sobre isso, a reforma íntima e elevação moral. Enquanto você não tiver uma elevação moral e não tiver tá fazendo a reforma íntima, vê que tudo ao nosso redor é sobre isso. Elevação moral e reforma íntima. Nibiru está vindo. Bem, o que é necessário para que não sejamos puxados para ele? Fazermos o quê? Mais o quê? Elevação de pensamentos. Porque elevação moral restitui em quê? Elevação de pensamento e a reforma íntima. Foi o que Jesus fez ali naquele momento. Então, esse é só um cumprimento em relação ao abismo, né? E a Nibiru. Por causa que tudo tem a mesma sintonia, gente, de uma certa forma. Como assim? Para você partir dessa para outra, vamos dizer assim, e não ser puxado para o abismo, o que você tem que ter também? Elevação de moral, elevação de pensamento e reforma íntima. Para que você não seja puxado para Nibiru, a mesma coisa. Então, tudo isso se constitui em uma coisa só. Gente, tudo isso é tudo. Elevação de pensamento e reforma íntima, independente do que seja. E é só isso, gente. Foi uma mensagem breve. Ele me mostrou o abismo como está agora no momento. Está tendo eleições no abismo. Eleição. Por causa que, conforme os dragões foram retirados, e também os magos negros foram retirados, está tendo eleições. Como aqui na Terra, como nós. É a mesma coisa. Exatamente. E tem parte do abismo da qual não foi retirado. Não foi retirado nada. O que foi retirado de lá foram apenas os ovoides. Tem parte da qual ainda tem espíritos. Bastante. Espíritos doentes, espíritos transformados. Vamos dizer assim, mutantes, né? Vamos dizer assim. Que necessitam. Necessitam de nossa oração agora, nesse momento, porque eles também são como nós. São seres humanos que faleceram e estão lá nesse momento. E necessitam de oração. Então, venho aqui também pedir para quem puder, quem se dispuser, colocar seu joelho na madrugada ou o momento que tiver necessário. No momento em que puder, né? Lógico, necessário. Dobrar seus joelhos e orar. Porque são espíritos que necessitam de nossas orações. Por causa que lá eles nos escutam. Quando oramos por eles, botando nossa intenção, a oração chega a eles. Então eles nos escutam. E devido às orações, talvez eles possam mudar a sintonia, mudar a vibração deles, e assim sim, eles poderão ser resgatados. E é só isso, gente. É a mensagem da qual eu tenho a passar.